Cheiro 7, Union Station, Chicago, 1929. Tornámo-nos uma pequena e inusitada família. Eu, o rapaz, cujo nome era Hans, fiquei a saber, e a quem chamavam Dachi, nas ruas. Nota, diminutivo de Dutch ou holandês. Fim de nota. E Carmine, no assento triplo onde seguíamos viagem. Dachi conta-me que nasceu em Nova Iorque, filho de pais alemães, que a mãe morreu de pneumonia e que o pai o mandava para a rua para ganhar dinheiro como engraxador, batendo-lhe com um cinto se não regressasse com o suficiente. Por isso, certo dia, ele deixou de ir para casa. Juntou-se a um grupo de rapazes que dormia num degrau ou passeio mais próximo durante o verão, e nos meses de inverno, em barris e átrios, em caixotes descartados sobre grades de ferro junto à Printing House Square, onde o ar quente e os vapores se erguiam das máquinas lá embaixo. Aprendeu a tocar piano de ouvido na sala das traseiras de um bar clandestino, martelando músicas à noite para clientes bêbados e vendo coisas que nenhuma criança de 12 anos deveria ver. Os rapazes tentavam ajudar-se uns aos outros, mas se um deles ficasse doente ou estropiado, se apanhasse pneumonia, caísse de um elétrico ou fosse atropelado por uma carrinha, não havia muito que qualquer um deles pudesse fazer. Uns quantos do grupo de Dachi vêm no comboio connosco. Ele aponta para Slobber e Jack, que têm o hábito de entornar coisas sobre si mesmo, e para o Haiti, um rapaz de pele translúcida. Encontraram-nos na rua e atraíram-nos com a promessa de uma refeição quente. E foi aqui que acabaram. Então, e essa refeição quente? Deram-vos? Ah, se deram. Roast beef com batatas e uma cama lavada. Mas isso não me convence. Aposto que são pagos por cabeça, como os índios que arrancam os scalps. É caridade, digo eu. Não ouviste o que disse Mrs. Ketchard? É o dever cristão deles. Tudo o que sei é que nunca ninguém fez nada por mim por dever cristão. A maneira como falam diz-me que vou acabar a esfalfar-me sem ver um tusto. Tu és rapariga, és capaz de ficar bem, a fazer tartes na cozinha ou a tratar de um bebê. Observa-me de olhos semicerrados. Tirando isso de ser ruiva e ter sardas, tens bom aspecto. Ficavas muito elegante sentada a uma mesa com um guardanapo no colo. Cá eu não. Sou demasiado velho para me ensinarem bons modos ou para seguir as regras de outra pessoa. A única coisa para que sirvo é para trabalhar no duro. E passa-se o mesmo com todos os outros ardinas, vendedores ambulantes, limpa-botas e miúdos que colam cartazes nas paredes. Termina ele, inclinando a cabeça na direção de vários rapazes na carruagem. No terceiro dia, atravessamos a fronteira do Illinois. Perto de Chicago, Mrs. Ketchard levanta-se para nos dar outro sermão. Dentro de poucos minutos, chegaremos à Union Station, onde mudaremos de comboio para a próxima parte da viagem, diz-nos. Se a decisão fosse minha, enviava-vos em fila indiana pela plataforma, direitinhos ao outro comboio, sem perder um minuto a preocupar-me com os sarilhos que vocês pudessem arranjar. Mas só poderemos embarcar daqui a meia hora. Jovenzinhos, usarão os vossos casacos e as jovenzinhas têm de usar os bips. Cuidado para não os amarrotarem agora. Chicago é uma cidade orgulhosa e nobre, à beira de um grande lago. Esse lago torna-a ventosa. E é por isso que é conhecida como a cidade dos ventos. Vocês trarão as malas, como é evidente, e também a manta de lã, para se agasalharem, pois ficaremos pelo menos uma hora na plataforma. Não há dúvida de que os bons cidadãos de Chicago vos consideram rufias, ladrões e pedintes, pecadores, perdidos, sem qualquer esperança de redenção. Legitimamente desconfiam de vosso caráter. A vossa missão será provar que se enganam, apresentarem modos impecáveis e comportarem-se como os cidadãos exemplares que a Children's Aid Society crê que poderão vir a ser. O vento na plataforma atravessa o meu vestido. Embrulho-me bem na manta, mantendo Carmine debaixo de olho enquanto ele bamboleia por ali, parecendo indiferente ao frio. Quer saber os nomes de tudo. Comboio, roda, Mrs. Catchard, a franzir o sobrolho ao maquinista. Mr. Curran, a analisar documentos com o agente da estação. Luzes, que pareceu grande espanto, como que por magia se acendem quando ele está a olhar para elas. Ao contrário do que Mrs. Catchard esperava, ou talvez em resposta ao seu raspanete, somos um grupo calmo, incluindo rapazes mais velhos. Amontoamo-nos complacentes como gado, batendo com os pés no chão para preservar o calor. Exceto Dutchy. Onde é que ele se meteu? Psst, Niam. Quando ouço o meu nome, viro-me e vislumbro o seu cabelo louro numa escadaria. Depois desaparece. Olho para os adultos, ocupados com planos e formulários. Um grande rato esgueira-se pela parede de tijolo lá ao fundo. E enquanto as outras crianças apontam e guincham, eu pego em Carmine, abandono a nossa pequena pilha de malas e passo por trás de um pilar e de um monte de caixotes de madeira. Na escadaria, escondido dos olhares da plataforma, Dutchy está encostado a uma parede inclinada. Quando me vê, volta-se sem qualquer expressão e desata a galgar as escadas, desaparecendo ao virar uma esquina. Depois de lançar um olhar para trás, sem ver quem quer que seja, seguro Carmine contra o meu corpo e sigo, de olhos postos nos degraus largos para não cair. Carmine inclina a cabeça para cima e reclina-se nos meus braços, mole como um saco de arroz. Ux, balbucia a apontar. O meu olhar segue o seu dedo rechonchudo e depara-se com um enorme teto abobadado da estação de comboios, ornamentado como uma claraboia. Avançamos pelo terminal imenso, cheio de gente de todas as formas e cores, senhoras ricas envoltas em peles e com um séquito de criadas, homens de cartola e fraque, lojistas com vestidos de cores garridas. É demasiado para assimilar de uma só vez. Estátuas e colunas, varandas e escadarias, bancos gigantes de madeira. Dutchy encontra-se no meio, a olhar para o céu por aquele teto de vidro e depois agarra no boné e atira-o ao ar. Carmine esforça-se por se soltar e assim que o pôs no chão, corre ao encontro dele e agarra-se-lhe às pernas. Dutchy baixa-se e põe-no às cavalitas. Aproximo-me e ouço-o a dizer: estende os braços, pequenote, vou fazer-te girar. Segura as pernas de Carmine e rodopia com o bebê a esticar os braços e a lançar a cabeça para trás, a ver a claraboia, a guinchar de alegria, à medida que dão voltas e mais voltas. E nesse momento, pela primeira vez desde o incêndio, as minhas preocupações desaparecem. Sinto uma alegria tão intensa que é quase dolorosa, como uma pontada de felicidade. E depois um apito silva pelo ar. Três polícias de farda escura avançam a correr na direção de Dutchy com os bastões em riste. E tudo acontece demasiado depressa. Vejo Mrs. Catchard no alto da escadaria a apontar com a sua asa de corvo. Mr. Curran a correr com aqueles ridículos sapatos brancos. Carmine a agarrar-se ao pescoço de Dutchy, aterrorizado, enquanto um polícia gordo lhe grita: desce daí! Alguém me torce o braço atrás das costas e um homem cospe-me ao ouvido. Estavam a tentar fugir, hã? O seu hálito cheira alcaçuz e de nada serve responder, pelo que fico de boca fechada enquanto ele me obriga a ajoelhar. O silêncio impõe-se no átrio cavernoso. Pelo canto do olho vejo Dutchy no chão, imobilizado pelo cacetete de polícia. Carmine está a berrar. Os seus gritos rasgam o silêncio. E de cada vez que Dutchy tenta mexer-se, é atingido na ilharga. Depois algemo-no e o polícia gordo levanta-o com um repelão tão brusco que ele cambaleia para a frente, tropeçando nos próprios pés. O polícia gordo arrasta Dutch e até Mrs. Catchard. O bafo de alcaçuz na senda do outro puxa-me com força pelo braço. Mrs. Catchard parece ter mordido uma lima. Tem os lábios contraídos num ó tremido. E, na verdade, toda ela parece estremecer. Coloquei este jovem ao teu lado, diz-me numa voz terrivelmente calma, por ter esperança de que pudesse influenciá-lo a ter um comportamento mais civilizado. Parece que me enganei redondamente. Tenho a mente a mil. Se ao menos conseguisse convencê-la de que ele não fez por mal... Não, minha senhora, eu... Não interrompas. Baixo o olhar. Então o que tens a dizer em tua defesa? Sei que nada do que diga poderá alterar a opinião que tem de mim. E essa percepção proporciona-me uma estranha liberdade. O mais que posso desejar é impedir que Dutch seja mandado de novo para as ruas. A culpa é minha, digo. Pedi ao Dutch, quer dizer ao Hans, que subisse comigo e com o bebê. Olho para Carmine, que está a tentar escapulir-se dos braços da polícia que o agarrou. Achei que se calhar dava para vermos o tal lago. Pensei que o bebê gostaria de o ver. Mrs. Catchard fita-me com um olhar furioso. Dutchy observa-me surpreendido. E Carmine diz, o lago? E depois o Carmine viu as luzes. Aponto para cima e olho para Carmine, que atira a cabeça para trás e diz, os polícias não sabem o que fazer. O bafo de alcaçuz larga-me o braço, ao que parece persuadido de que não vou fugir. Mr. Curran lança um olhar de relance a Mrs. Catchard, cuja expressão se suavizou um tudo nada. És uma rapariga tola e casmurra, diz ela. Mas a voz já não lhe treme e eu percebo que não está tão zangada como quer aparentar. Desobedeceste às minhas instruções quanto a ficarem na plataforma. Colocaste todo o grupo em risco e desonraste-te. Pior, desonraste-me. E a Mr. Curran, acrescenta, virando-se para ele, que sim, que olha, como que a dizer, deixe-me fora disso. Mas não julgo que este seja um assunto para a polícia. Será uma questão civil, não legal. O polícia gordo, com um grande aparato, tira as algemas a Dutchy e prende-as ao cinto. Tenha certeza de que não quer que o levemos para a esquadra, minha senhora? Obrigada, senhora agente, mas eu e Mr. Curran descobriremos um castigo adequado. Como preferir. O polícia leva a mão à aba do chapéu, recua e vira-nos as costas. Não tenham dúvidas, conclui Mrs. Catchard, num tom sério, fitando-nos com um ar altivo. Serão castigados. Mrs. Catchard bate várias vezes nos nós dos dedos de Dutchy com uma régua comprida de madeira. Embora me pareça uma punição pouco categórica, ele faz uns quantos esgares, depois sacode as mãos duas vezes no ar e pisca-me o olho. Na verdade, não há muito mais que ela possa fazer. Desprovidos de família e identidade, alimentados com rações diminutas, instalados em assentos duros de madeira, até sermos, como sugeriu Slobber e Jack, vendidos como escravos, a nossa mera existência já é castigo que chegue. Apesar de ameaçar separar-nos, acaba por nos deixar juntos, por não querer infectar os outros com a delinquência de Dutchy, segundo diz. E ao que parece, por ter decidido que cuidar de Carmine passaria o meu castigo para si própria. Diz-nos que não falemos ou sequer olhemos um para o outro. Se eu ouvir, nem que seja um murmúrio, juro por Deus, diz ela, com a ameaça a perder força sobre as nossas cabeças como um balão furado. Quando deixamos Chicago, o dia já está a chegar ao fim. Carmine vai sentado ao meu colo, com as mãos na janela, a cara encostada ao vidro, a ver as ruas e os edifícios, todos iluminados. Sussurra ele, enquanto a cidade vai ficando para trás. Eu também espreito pela janela. Pouco depois a escuridão é total. Torna-se impossível distinguir onde termina a terra e começa o céu. Descansem bem esta noite, diz Mrs. Scatcherd na parte da frente da carruagem. De manhã precisarão de estar no vosso melhor. É vital que causem uma boa impressão. A vossa sonolência poderá muito bem ser interpretada como preguiça. E se ninguém me quiser? Pergunta um rapaz, ao que toda a carruagem parece suster a respiração. É a pergunta que passa pela cabeça de toda a gente. A pergunta que nenhum de nós tem a certeza de querer ver respondida. Mrs. Scatcherd olha para Mr. Curran como se já esperasse isto. Se porventura não forem escolhidos na primeira paragem, terão várias oportunidades adicionais. Não me lembro de vez alguma. Faz uma pausa e contrai os lábios. É raro que uma criança nos acompanhe no regresso a Nova York. Desculpe, minha senhora, diz uma rapariga num dos lugares mais à frente. Mas e se eu não quiser ir com as pessoas que me escolherem? E se nos baterem? Pergunta um rapaz assustado. Meninos, os óculos pequenos de Mrs. Scatcherd refletem a luz quando ela vira a cabeça de um lado para o outro. Não vou permitir estas interrupções. Parece determinada a sentar-se, sem responder às perguntas. Mas depois muda de ideias. Direi o seguinte: é impossível prever as preferências e as personalidades. Alguns pais querem um rapaz saudável para trabalhar na quinta. Como todos sabemos, o trabalho árduo é bom para as crianças. E todos vocês seriam afortunados se ficassem com uma família de agricultores, temente a Deus, todos os rapazes. E há quem queira bebés. As pessoas às vezes julgam que querem uma coisa, mas depois mudam de ideias. Embora tenhamos grandes esperanças de que todos encontrem um sítio ideal na primeira paragem, nem sempre funciona assim. Por isso, para além de serem respeitosos e educados, devem ter fé em Deus, que vos guiará se o caminho não for claro. Quer a vossa viagem seja longa ou curta, Ele irá ajudar-vos, desde que confiem nele. Olhe para Dutchie, que corresponde ao meu olhar. Mrs. Scatcherd sabe tão pouco como nós se iremos ser escolhidos por gente que nos trate com bondade. Vamos em direção ao desconhecido e não temos opção para além de permanecermos em silêncio nos nossos assentos duros enquanto nos levam para lá. Spruce Harbor, Maine, 2011. Ao caminhar de volta para o carro, Molly vê Jack através do para-brisas, de olhos fechados, e a abanar a cabeça ao som de uma música que ela não ouve. Olá! Exclama ela em voz alta, abrindo a porta do lado do passageiro. E ele abre os olhos e tira os auriculares dos ouvidos. Então, como é que correu? Ela abana a cabeça e entra no carro. Custa a crer que só passou 20 minutos lá dentro. A Vivian é bizarra. 50 horas, meu Deus. Mas é para avançar? Parece que sim. Combinámos que começava na segunda. Jack dá-lhe uma palmadinha na perna. Fantástico. Vais dar cabo dessas horas no instante. Não se deve contar com o ovo no rabo da galinha. Ela está sempre a fazer isto, a contrapor rabugem ao entusiasmo dele, de tal forma que se tornou uma espécie de rotina. Ela irá dizer-lhe: eu não sou como tu, Jack. Sou desagradável e rancorosa. Mas no seu íntimo, sente-se aliviada por ele se rir disso, sem lhe dar importância. Ele tem a certeza otimista de que ela é intrinsecamente boa pessoa. E se ele tem tamanha fé nela, é porque deve ter algo de bom, certo? Lembra-te do seguinte: é melhor do que ir para o reformatório, diz ele. Tens a certeza? Provavelmente seria mais fácil cumprir a minha pena e despachar a coisa. exceção feita ao pequeno pormenor de ficares com cadastro. Ela encolhe os ombros. Isso até seria porreiro, não achas? A sério, Mol, suspira ele, rodando a chave. Ela sorri, para que ele saiba que está a brincar. Melhor do que ir para o reformatório. Isso dava uma boa tatuagem. Aponta para o braço. Mesmo a apanhar-me o bíceps, numa letra de tamanho 20. Não digas isso nem a gozar, respondeu. Dina pôs a caçarola com o pré-preparado hambúrguer helper em cima da base, no meio da mesa, e deixa-se cair na cadeira. Ufa, estou exausta. Foi um dia complicado no emprego, hã, querida? Pergunta Ralph, como sempre. Embora Dina nunca queira saber como foi o dia dele. Talvez o trabalho de canalizador não seja tão emocionante como o de recepcionista da esquadra de Spruce Harbor, onde a ação nunca para. Molly, passa-me o teu prato. Estou aflita das costas por causa da porcaria da cadeira em que me obrigam a passar o dia sentada, responde Dina. Aposto que se fosse um quiroprático teria motivos para os processar. Molly entrega o prato ao Ralph, que lhe serve um pouco do guisado. Molly aprendeu a comer tudo à volta da carne. Mesmo num prato como este, em que mal dá para perceber o que é o quê e em que está tudo misturado, pois Dina recusa-se a reconhecer que ela é vegetariana. Dina ouve programas conservadores na rádio. Faz parte da congregação fundamentalista da Igreja Unida de Cristo e tem um autocolante no carro que diz: as armas não matam pessoas, as clínicas de abortos sim. Ela e Molly não podiam ser mais diferentes. O que não teria problema algum se Dina não encarasse as escolhas de Molly como uma afronta pessoal. Dina está sempre a revirar os olhos, a resmungar entre dentes por causa das várias infrações cometidas por Molly. Não pôs a roupa suja no cesto, deixou uma tigela no lava-loiça, não se dá ao trabalho de fazer a cama, as quais fazem parte dos desígnios políticos de esquerda que estão a dar cabo do país. Molly sabe que deveria ignorar os comentários. Os cães ladram e a caravana passa, diz Ralph. Mas a verdade é que a irritam. São algo a que é demasiado sensível, como um diapasão com uma vibração demasiado aguda. Fazem parte da mensagem inabalável de Dina. Sê grata. Veste-te como uma pessoa normal. Não tenhas opiniões próprias. Come o que te é servido. Molly não percebe bem o que faz Ralph no meio de tudo isto. Sabe que ele e Dina se conheceram na escola secundária, que tiveram a história previsível de jogador de futebol americano / cheerleader e que estão juntos desde então. Mas não percebe se Ralph vai mesmo nas cantigas de Dina ou se limita a fingir que sim, para levar uma vida mais fácil. Por vezes, ela deteta vislumbres de independência. Uma sobrancelha arqueada, uma observação cuidadosamente formulada, talvez irónica, como, bem, não podemos tomar uma decisão acerca disso antes da patroa chegar. Ainda assim, bem vistas as coisas, Molly sabe que está cheia de sorte. Tem um quarto só para si, numa casa arrumada. Uns pais de acolhimento, empregados e sóbrios. Uma escola secundária razoável e um bom namorado. Não se espera que cuide de uma batelada de miúdos, como num dos sítios em que morou, nem que limpe a sujidade de 15 gatos, como noutro. Nos últimos 9 anos, passou por mais de uma dúzia de lares de acolhimento, tendo chegado a ficar apenas uma semana em alguns. Sovaram-na com uma espátula, esbofetearam-na, obrigaram-na a dormir num alpendre sem aquecimento no inverno. Um dos pais de acolhimento ensinou-a a enrolar um charro e outro a mentir à assistente social. Aos 16 anos, um amigo da família Bangor, que tinha 23 e se considerava um especialista da tinta em formação, e estava a dar os primeiros passos no mundo das tatuagens, fez-lhe uma de graça. Ou, bem, mais ou menos de graça. Ela também não dava assim tanto valor à virgindade. Com os dentes do garfo, mole esmaga a carne que tem no prato, esperando conseguir desfazê-la por completo. Leva um pouco de comida à boca e sorri a Dina. Bom, obrigada. Dina contrai os lábios e inclina a cabeça, claramente a tentar decidir se o elogio de Molly será sincero. Bem, Dina, pensa a adolescente, é e não é. Obrigada por me acolheres e alimentares. Mas se achas que podes extinguir os meus ideais, obrigar-me a comer carne quando já te disse que não como, esperar que me preocupe com as tuas dores nas costas quando tu não demonstras o mais pequeno interesse pela minha vida, esquece. Posso entrar no teu maldito jogo, mas não tenho de me reger pelas tuas regras.